sei que você vai responder a este apelo. Este canal de TV não pode parar, porque o Evangelho tem que ser propagado. Preencha o formulário que foi junto com o Jornal do Evangelizador de dezembro, com os dados das pessoas que você está indicando. Ou então acesse o site e clique no banner Dê um presente ao Padre Reginaldo Manzotti. Ou ainda, 41-3221-6060, dígito 1. Em ti tudo posso. Atenção, ouvintes! Em março de 2016, teremos em Curitiba o 4º Retiro Nacional com o Padre Reginaldo Manzotti. A Peregrinos Libermundo convida você para participar deste grandioso retiro espiritual de reavivamento da fé. Além do evento, conheceremos os principais pontos turísticos de Curitiba. Faremos o passeio inesquecível de trem pela Serra do Mar. Visitaremos o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Provaremos comidas típicas da região e muito mais. Vagas limitadas. Ligue 41-3018-1817. Olá, querido povo de Deus, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero convidar você para peregrinar comigo pelos santuários marianos de Portugal, Espanha e França. Visitaremos o Santuário de Nossa Senhora de Fátima e a cidade de Lisboa, em Portugal. Na Espanha, iremos juntos a Barcelona e em Zaragoza, onde conheceremos o belíssimo Santuário de Nossa Senhora do Pilar. Na França, iremos ao Santuário de Lourdes e na Capela da Medalha Milagrosa. Já em Lisieux, passaremos por locais da vida religiosa de Santa Teresinha do Menino Jesus. A peregrinação será do dia 5 de abril a 16 de 2016. Mais informação, acesse o site padrereginaldomanzotti.org.br e preencha o formulário que entraremos em contato. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar é É de sonho e de pó. Querido povo de Deus, apresento a você meu novo trabalho de evangelização pela música, o CD Padre Reginaldo Manzotti Entre Amigos, com a participação de grandes músicos e amigos. Esse álbum traz grandes parcerias que fiz ao longo da minha trajetória, como Fernando Sorocaba, Tiaguinho, Luan Santana, Taeme, Thiago, Joana, entre outros. Agradeço a cada um dos artistas que fazem parte desse projeto pela amizade e principalmente pela partilha de seu dom. Juntos evangelizamos mais. Peço agora a paz, esse grito eu não vou calar, como não calo. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Queridos filhos e filhas da Hora da Misericórdia, obrigado a você que ligou e participou do Terço da Misericórdia ao vivo, ligando no 0 operadora 41 3221 6070. Filhos queridos, povo amado de Deus, hoje é dia 28 e quero lembrar, você já fez a sua contribuição do mês para a obra Evangelizar é Preciso? Seja um sócio fiel. Escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Karina, sou da cidade de Jaupassi, ouço pela rádio Iporá, Goiás, rádio Rio Claro AM. A água da cisterna da minha avó não aumentava. Graças a Deus, com a água abençoada, a gente jogando na cisterna, a água aumentou. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Deus abençoe, querida, de Iporá, Goiás. Se Jesus fez a multiplicação dos pães, não podia deixar de fazer a multiplicação da água. A fé move montanhas. Vamos lá? Bíblia aberta, cartilha de oração. Vem iluminar e nova vida me dar. Preenche todo o meu ser. Em ti vou me abandonar. Canta comigo, vai. Em ti vou me abandonar. Dia de São Tomás de Aquino, grande, grande evangelizador. Grande doutor da igreja, teólogo, escreveu a Suma Teológica, um compensado teológico, um compêndio. Sempre quis ouvir tua voz. O texto de hoje é Marcos 4, 21-25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia-lhes: será que a lâmpada vem para ficar debaixo de uma caixa ou debaixo da cama? Pelo contrário, não é ela que é posta no candelabro? De fato, não há nada de escondido que não venha a ser descoberto. Não há nada que aconteça em segredo que não venha a se tornar público. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia-lhes: considerai bem o que ouvis. A medida que usardes para os outros servirá também para vós, e vos será acrescentado ainda mais. A quem tem será dado, a quem não tem será tirado até o que tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje levanta sérios questionamentos. Qual é a função da luz? A luz tem um propósito: iluminar. A luz tem um propósito: levar as pessoas a enxergarem melhor. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a pregação de Jesus não visava um grupinho privilegiado. Pelo contrário, tinha o propósito de ser luz para as nações. Luz que era lançada pela palavra. Uma palavra que vem ser lâmpada, acesa, brilhante e radiante. Assim, podemos compreender a missão de Jesus e a missão dos discípulos. Proclamar a palavra como luz, levar a boa nova como um farol a iluminar os barcos que chegam no porto, para que não naufraguem batendo em alguma pedra. Senhor, dai-nos espírito de ousadia, que não tenhamos medo de proclamar a palavra de Jesus Cristo como luz, como farol para iluminar a humanidade. Senhor, dai-nos ousadia, coragem. Nesse nome há poder, Jesus. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Esse nome há poder. Hoje é quinta-feira. Jesus, esse nome há poder. Jesus, neste nome há poder. O seu nome é poderoso. É poderoso. Sua glória em toda a terra. Há poder no nome de Jesus. Eu estou vendo no site a Rosilene de Divinópolis, Minas Gerais. Padre, sofro de depressão e síndrome do pânico. Ore por mim. Tomo remédios controlados. Senhor, eu coloco a Rosilene de Divinópolis e tantas pessoas que nesta hora da misericórdia estão pedindo uma graça. Nós confiamos, porque no teu nome há poder. No nome de Jesus. E acredite, o impossível ele pode, ele já realizou. Eu creio no Deus do impossível, você também? O impossível ele pode realizar. O impossível, na misericórdia de Deus, ele pode, ele faz. O que para você hoje parece impossível? Ei, fiz uma pergunta. O que para você parece hoje impossível de ser realizado? Eu já respondo. Para Jesus, tudo é possível. Tudo, tudo. O impossível ele pode realizar. O impossível. Sim, o impossível. Senhor Deus, escute o clamor que brota da terra. O clamor que sai do coração dos teus filhos que clamam a vossa misericórdia nessa quinta-feira. Acolha Jesus. Nós rezamos o terço da misericórdia, clamando, pedindo, suplicando, Jesus, escute o clamor do teu povo, escute os corações fervorosos que rezam. Jesus, dai-nos a graça de nos apropriarmos da bênção. Eu me aproprio da bênção de Deus. Diga isso nessa tarde de quinta-feira. Eu me aproprio. No nome de Jesus eu me aproprio. Senhor Jesus, visite cada lar, cada ambiente de trabalho. Jesus tem poder. Jesus. Peço, Senhor, abençoe, santifique a água, as fotos de família, as roupas dos enfermos. Abençoe aqueles que rezam, que pedem, que suplicam. Confirme, Senhor, a graça. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós. E vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento: Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41 3221 6050.